essa rua fosse minha, não seria de ninguém. Seria de todo mundo de bem. Não teria morte, nem teria assalto. Teria calçada, meio fio, luz e asfalto. Pintura nos muros, grafite na parede. A grama do vizinho nunca seria mais verde. Crianças brincando até tarde na rua. Casais apaixonados namorando à luz da lua. O trânsito tranquilo e na rua prevalece. Nem seria necessário faixa de pedestre. Todos se cumprimentam e todos se respeitam. Todos se ajudam e tranquilo se deitam. Dormem de janela aberta e com as roupas no varal. Ninguém trancaria a porta e tudo seria normal. Não teria polícia nem teria ladrão. Sem juros na prestação, sem imposto, promoção. A rap me ensinou a ser quem eu sou. Tem que lutar, nego. Não sei que o estilo é livre, mas estamos no Brasil. Tem que lutar, nego. A rap me ensinou a ser quem eu sou. Tem que lutar, nego. Não sei que o estilo é livre, mas estamos no Brasil. Tem que lutar, nego. Só pro meu amor passar teria um tapete vermelho. Ninguém pra dar palpite nem pra vender conselho. Flores, muitas cores, sombra e água fresca pura. A vida seria arte, uma obra-prima sem moldura. Sem celas ou gaiolas, jaulas para os seres vivos. Violência não dava ibope, pois todos teriam livros. Música na rua, reggae, rock, hip hop. Eletrônico e samba, dança típica, folclore. Quadrado esporte, ensino de qualidade. Acesso às informações e todas as grandes verdades. Espírito coletivo, todos juntos, unidos. Ninguém seria omisso, rap é claro, compromisso. Respeitam as crianças e o tiozinho das antigas. O rango é barato e no banco não tem fila. Sem energias negativas, atitudes mesquinhas. Paz e a luz prevalecia se essa rua fosse minha. A rap me ensinou a ser